Querido, não sei se alguém veio aqui essa noite e não se entregou a Cristo. Eu não vou chamar para vir à frente, tá? Pode ser do seu lugar. Pode sentar um pouquinho. Não precisa vir à frente, mas vai levantar a mão e a pessoa ao seu lado e nós vamos orar com essa pessoa. Alguém aqui? Senhor, eu vim aqui essa noite. Amém. Uma senhora aqui. Tem mais alguém? Amém. Aliás, já é um júbilo no céu, hein? Você Aleluia. Sabia? O céu está se alegrando. E tu também está se alegrando, né? Com um sorriso de Jesus, né? Bom, as irmãs aqui se aproximam ali também. Põe as mãos, abençoa. Vamos estender nossas mãos. Vamos abençoar em nome de Jesus, amém? Aleluia, Senhor Deus. Pedi para a Carmela, querida, orar. Abençoando aquela senhora que está se entregando a Cristo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Senhor, bendito seja o dia de hoje, Senhor. Aleluia. Dia chuvoso, Senhor, de inverno. Nos trouxeste todos aqui, Senhor. E essa querida amiga, Senhor, que hoje se faz irmã, nós queremos abençoá-la, Senhor. Bendizer o Teu nome. Pedir, Senhor, que Tu regues a sua vida, Senhor, com o Teu amor, a Tua graça, Senhor. Que Tu te faças presente, Senhor, na sua vida de hoje em diante. E que Tu derrame, Senhor, a Tua salvação sobre a sua vida. Ó Senhor, que ela possa ter um arrependimento, Senhor, sincero, profundo e verdadeiro, Senhor. E que hoje, Senhor, ela, quando ela está rendendo a sua vida para Ti, Senhor, que Tu possas recebê-la, Senhor. Obrigada porque Tu estás recebendo ela, Senhor. Assim como nós, Senhor, recebemos essa pessoa, essa irmã, Senhor, na nossa vida. Ó Senhor, guarda, Senhor, derrama, Senhor, e que de hoje em diante ela possa estar desenvolvendo, começando um processo de desenvolvimento da sua salvação. Livra do mal, Senhor, quebra todas as cadeias, Senhor. Todas as cadeias que têm estado, Senhor, na sua vida, na sua família, Senhor, até agora, e que se cumpra na vida dessa irmã a Tua palavra, que ela e a sua casa serão salvas, Senhor. Em nome de Jesus, nós profetizamos a salvação para toda a sua casa também. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, e te pedimos. Amém, Senhor. Queria o Senhor ter nos chamado individualmente como igreja para ter uma vida de oração, amém? Vamos orar, orar, orar, orar, orar. E orar, e orar, e orar. Nós vamos ver as coisas acontecendo, Deus fazendo, amém? Alguém quer contar algum testemunho? Uma palavra? Boa noite, irmãos. Meu nome é Milene. Eu quero agradecer, assim, imensamente a Deus. Eu desculpa a emoção, porque Deus faz isso com a gente. Hoje a minha tia está aqui. Verdadeiramente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha irmã, a Gabriela, lá na recepção, ela se batizou no dia 3 de junho, eu no dia 3 de julho, e hoje está aqui a minha tia. E Deus me pescou, Deus me tirou da lama. Eu estava em depressão, eu tinha síndrome do pânico, eu tenho 2 filhos para criar, e eu perdi um semestre na faculdade. Eu fiquei sem trabalhar, mas Deus me tirou com a mão poderosa e me trouxe aqui. E hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Senhor, nós oramos pela Milene, Senhor Deus. Obrigado por ela, irmã dela. Obrigado pela tia que se entregou a ti hoje. E obrigado porque grandes coisas estás fazendo na casa dela, Senhor Deus. Na casa dessas queridas irmãs. Senhor, nós nos alegramos, porque vimos as Tuas promessas, a Tua salvação se cumprindo na casa delas também, como na nossa. Te agradecemos em nome de Jesus, continua firmando em Ti, continua, Senhor Deus, levando a desenvolver a sua salvação, continua levando elas a frutificar e ganhar muitas vidas para Cristo. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe, queridos. Aleluia. Mais alguém quer testemunhar? As maravilhas do Senhor? Uma palavra, um testemunho? À vontade. Boa noite, irmãos. Meu nome é João, né? Alguns já me conhecem. O João Nelson estava falando em orar ali, que o poder da oração. Eu me lembrei de mim há 2 anos atrás. Eu estava no hospital, o Emílio acompanhou tudo, o Mauro, né, e o pessoal aqui de Porto Alegre, não me conheciam, mas em oração, hoje eu creio que o Senhor escutou, porque eu estou aqui graças aos irmãos que nem me conheciam, em oração que fizeram, né, foi um tempo, o João Nelson presenciou até uma crise minha lá em Nova Petrópolis, eu tive uma outra crise lá e tudo, e os irmãos sempre em oração, e o Senhor falou ali comigo, isso aí, ó, orar para esse irmão que está sendo operado hoje, com certeza o Senhor vai escutar, para nós não esquecermos disso, porque eu, quando eu estive lá, estou em Porto Alegre, estou orando por ti, Sapiranga. Estava todos orando, né? E essa é o que Deus quer, né? Jesus está esperando isso de nós, né? Esse corpo junto, né? Tá unidos. Então, realmente a oração é forte. Ela tem poder. Menos o Emílio vai participar um pouquinho. É que o João, ele já tinha sido condenado pelos médicos, assim, teve uma noite lá no hospital que o médico falou assim, a medicina chegou no fim, no limite, e não tinha mais, aí estava com a esposa dele, também nós estávamos lá, todas as noites no hospital, né, porque ele já estava naquele quarto onde o pessoal já vai embora, assim, e foi não foi a vontade do Senhor, mas foi, oramos e o João foi ungido, e ele mesmo falou depois que ele... Perdão, eu vou cortar o Emílio agora, é a minha vez agora, porque essa parte eu não posso esquecer. Foi o dia que eu não sabia que eu estava me despedindo daqui, o Emílio estava trabalhando, mas o Mauro estava no hospital com a minha esposa e minha mãe, e os médicos chamaram e disseram, olha, não sabemos mais o que fazer. Aí o Mauro foi me ungir lá. Eu disse, pô, tu já estava me entregando, irmão, né? Perdão a brincadeira, mas é que a história foi... E o bonito foi assim, ó, eu estava uma noite sem dormir, orando, pedindo para o Senhor fazer a vontade dele. Mas eu queria ficar aqui. Eu fui claro com ele. Pai, eu quero ficar. Mas se tu queres me levar, me leva. E orei a noite toda. No dia veio essa recaída minha, muito mal, né? Quando o Mauro estava com a minha mãe ali, eu não sabia de nada. Eu, por mim, eu estou bem, estou legal, deitado na cama ali, eu não sabia que eu estava repartindo. Aí o Mauro começaram a orar e coisa. Eu não orei. Eu fiquei de olhos abertos e comecei a rir. Aí, e o Mauro orando, e o Mauro olhou, abriu, assim, que é, irmão, que tu tá rindo? E vocês são burros mesmo, perdão a palavra. Vocês não viram quem estava aqui agora. Jesus veio, eu senti ele, a presença dele, me operou por dentro, mexeu em mim e saiu. E eles não viram, estavam de olhos fechados. No outro dia, isso era 8 horas da noite, às 7h15 eu fui fazer um exame, o médico não queria fazer, porque disse que não iria mais fazer, que era, não tinha necessidade, que eu não tinha o que fazer. O meu irmão pegou o cara pelo pescoço, infelizmente é do mundo, né? Queria dar no médico e tudo, e eu, não, tu vai fazer que eu tô pagando. E ele, tá, então vou fazer. E fez o exame, quando ele fez, ele retornou, chamou a minha esposa e disse, ele não tem mais nada. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês de testemunho, mas foi a oração que me chamou, o Senhor me tocou quando o João Nelson falou da oração, que não foi em oração mesmo que eu estou aqui. Foi esse aí de vocês. Obrigado. Faz mais ou menos um ano e meio. Sempre é bom contar um testemunho mais recente, né, da semana passada, mas Deus me lembrou um testemunho. Pode sentar um pouquinho. Devido ao problema de circulação que eu tinha, de herança genética, eu apresentei o que os médicos dizem na perna de trombose. É um enfraquecimento das veias, né, que levam o sangue venoso. E eu fiz um ecodoppler, que é uma imagem especial, e realmente eu tinha um problema justamente nessas válvulas das veias que devem ser usadas para botar o refluxo de novo, o sangue vai e volta. E o médico disse, não, vamos fazer uma cirurgia. Eu digo, não, tudo bem, até o João sabe da história da cirurgia e tudo. Ele disse assim, olha, e a perna ficou bem feia, ficou, parecia um canudo, era mais grosso que o dedinho mingo, assim, meu. E ele disse assim, olha, está muito ruim isso, temos que fazer rápido. Mas se der na parte superior da perna, tu vai, para o que está fazendo, vai correndo para o hospital, porque na parte superior da perna pode formar um pequeno coágulo. Esse coágulo, por causa do calibre da veia, da grossura da veia, sobe, vai ao pulmão, pode ir ao pulmão e pode dar embolia pulmonar. E embolia pulmonar geralmente é fatal. Não sempre, mas a maioria dos casos é fatal. Eu estava trabalhando e senti uma dor na perna, nessa perna direita. E eu me lembro que eu passei a mão assim, estava vindo uma reunião com o presbitério, passei a mão assim e estava quente. Eu digo, Jesus, tem misericórdia, porque eu já sabia como acontecia. Aí eu fui em um banheiro, né, me livrei um pouco das calças e olhei, e justamente no meio da coxa, em cima dessa veia, trancado uma coisa. Eu telefonei para a Carmela, não sei se lembra, Carmela, era sábado de manhã. Eu telefonei, eu estou indo para a PUC, eu nem fui para casa, disse, fica com os guris, eu estou indo para a PUC, estou indo para a emergência da PUC, porque o médico mandou fazer isso aí. Cheguei lá, o médico veio, até era um conhecido, aqueles médicos que sempre me atendiam nas emergências lá de sábado de manhã, com gripe, essas coisas todas, a gente sempre vai lá. E ele, oh, tudo bom, como é que está o senhor? Eu digo, o negócio está sério, conversamos, veio o cirurgião disse, podemos fazer uma cirurgia. Ele disse, meu médico disse que o negócio é de emergência. O cirurgião orou, olhou assim, né, olhou e disse, não sei, o senhor que sabe. Eu digo, olha, eu não sei, eu sou paciente. Não, então é o seguinte, o senhor vai para casa e vê como faz as coisas. Eu fui para casa, assim já assustado, né, revendo se eu tinha algum pecado não confessado, se eu tinha alguma coisa em aberto, porque eu podia de qualquer maneira, em qualquer momento, né. Passou um dia, dois, procurei um médico, e disse eu fazer cirurgia, e ele foi no consultório dele, e a câmera estava junto, ali perto onde nós moramos agora. E ele olhou, examinou, olhou a perna, olhou a outra perna, e olhou sério para mim e disse assim, olha, alguém lá em cima gosta muito de ti. Era para estar muito mal. Tu podia ter tido uma embolia. E aí nós tratamos, eu fiz a cirurgia, né, e Deus usou os médicos, glória a Deus pelos médicos. Deus usou esse homem. Mas o amor de Deus, de nos poupar, dar um tempo mais aqui. É bom estar com Ele, infinitamente melhor. Mas se Ele nos dá um tempinho aqui, é porque tem um propósito. E a gente tem que buscar cumprir esse propósito, que além de ser como Jesus, que cada um de nós faça o que Jesus fez. O tempo inteiro que ele teve aqui. Ser semelhante a Jesus em tudo. Então eu estava me lembrando, o Vitor estava vindo para cá, eu estava me lembrando desse testemunho, Vitor, do amor de Deus. Por isso que essa música, se pudesse botar no celular, eu botava essa música no celular. Não tem, não consegui botar ainda, né? Quem sabe, breve, botarei no celular. Mas Deus é bom. Então assim, quando tiver alguma situação assim, te lembra. A palavra diz. E a nossa experiência vai junto com isso aí. Diz, Deus é bom. Amém. É uma palavra da parte de Deus para cada irmão aqui. O Senhor é a tua fortaleza. Venha para o Senhor e descanse nas suas promessas. Amém. Glória a ti, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Busca o Senhor e o seu poder perpetuamente, e a tua vida será transformada pela presença e poder do Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Quem está cansado, venha ao Senhor, porque o Senhor, Ele nos dá descanso para a nossa alma. Obrigado, Jesus. Obrigado. E quem pede, Senhor, a palavra diz, recebe. Quem bate a porta é aberta. E quem, Senhor, te busca, te encontra, Senhor Deus. Obrigado por tuas promessas em nossa vida. Podemos descansar em ti, Senhor Deus. Para cada promessa do Senhor, temos o sim. Aleluia. E o amém. Amém. O Evangelho do Senhor é o poder da salvação. Aleluia. Para todo aquele que crê. Obrigado, Senhor, e tu estás conosco a cada dia, até os confins do século, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia.